This should be played at high volume. Man, I am ready. Just listen. Salve Jorge, salve Jorge, salve Jorge. Drop that bass. Salve Jorge, salve Jorge, salve Jorge. Com as roupas e as armas de Jorge, para que meus inimigos tenham pés e não me alcancem, tenham mãos e não me toquem, tenham olhos e não me vejam, e nem em pensamento eles possam me fazer mal.